Marreta, Jenison Aguiar. Hoje eu penso em você, nem como éramos tão próximos. Por que é que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse, ainda estaríamos aqui. E o quê? Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui. Não funcionou porque foi eu que não quis. Eu sei, eu sei, eu sei. Não funcionou porque foi eu que não quis. Vai jogando a mãozinha lá em cima. Os cachaceiros apaixonados, joga a mão pra cima, o quê? A gente se perdeu e não se encontrou mais. Talvez agora, se não for saudade, não for saudade. Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou. Talvez agora, se não for saudade, não for saudade. Joga a mãozinha pra cima, que ama Jesus Cristo. Alô, calda de show. E o chanceleis, o morado de Uibaí. Prazer, estourado de vocês, tá bom? Joga a mãozinha lá em cima e solte a voz. Solte a voz. Eu ia te pedir pra ficar. Não funcionou? Por quê? Não funcionou porque foi eu que não quis. Eu sei, eu sei, eu sei. Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou mais. Talvez agora, se não fosse, não fosse tão tarde. Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou. Talvez agora, se não fosse saudade, não fosse saudade. Cadê o gritinho das mulheres solteiras de Caldas de Jorro? Joga a mãozinha pra cima, que tá feliz essa noite. Joga a mãozinha pra cima, pra lá, pra cá, pra lá, vem assim, ó. Eu ia te pedir pra ficar aqui. Não funcionou? Por quê? Não funcionou porque foi eu que não quis. E aí, Caldas de Jorro, alô, Tucano!